na areia amarela. Eu brincava na areia, como se fosse uma sereia, com os pés no chão, pois mar não havia, não. No monte e areia amarela, e uma obra, eu achei, que era como a Cinderela, um castelo que eu imaginei. Ao escavar um buraco fundo, de repente até parecia que viajava para outro mundo. Agora resta apenas a nostalgia da criança que num segundo transformava tudo em magia. Auen.